Jesus, por ti seguimos, fortes. Graça e paz, povo de CWB, graça e paz, irmãos brasileiros. No amor de Jesus e pelo propósito de Deus pela criação, anunciamos a palavra de paz e esperança. Esperança e coragem que se fortalecem na palavra do Senhor e também no Santo Espírito. Assim não desanimamos e não nos conformamos com a corrupção que assola a terra nos dias atuais. Não dá mais. Desperta tu que dormes. Os sinais são evidentes, sacudindo os quatro cantos da terra. Enchentes, fomes, terremotos, guerra. Será o fim de outra era? A violência não cessa. Já não é novidade, não importa a cidade. Filho contra pai, irmão contra irmão, nação contra nação. A natureza não importa, em disparada a ambição. Quem tem ouvido, se acalme e ouça. Quem tem olhos, procure e leia. Em memória de Cristo, celebramos a Santa Ceia. Daniel, Mateus, Marcos, 21 Lucas, ainda estamos nas ruas. Não veio pelo são, mas sim pelos doentes. É quente, gente. Ainda estamos nas ruas. Não mais pela loucura de homens, mas pela sábia loucura que vem de ti. Ó soberano Deus e Senhor dos Exércitos, sua vinda tá perto. E isso nos motiva a prosseguir. Na torcida por vocês, adoradores MCs, soldados. A história essa é assim, então digo pra você. Se não serve a Jesus, meu irmão, muda o proceder. Meu amigo, o tempo é curto e a vida é dura. Mas pra quem tá no caminho estreito, é beleza pura. De coração aberto e mente renovada, de degrau a degrau. Vamos subindo nessa escada, destino. Progresso na vida espiritual. Ser firme, honesto e lutar contra as obras do mal. Então tá legal, mas não pare de descobrir. Conhecimento é a base para não desistir. De aprender, é de conhecer o que a palavra nos ensina, edifica e nos faz crescer. Espiritualmente serei sobrevivente, contagiando as pessoas do coração à mente. Sem sentir dor só, fica quem quer só. A presença do Senhor te fará sentir melhor. Esteja ao lado de Jesus e o mal não vai resistir. Mano, não é empecilho que impeça Deus de agir. Porque o nosso general é Cristo. E nesse campo de batalha pode crer que eu não desisto. Tipo um comboio, tipo uma frota. Unidos nesse exército até o dia da vitória. Sou um soldado do rei, do pó me resgatou. Antes que o mundo me levasse, me levou. Será dos humildes, dos bem-aventurados, dos que pisam no orgulho e confessam seus pecados. Será dos guerreiros, também dos soldados, que proclamam o evangelho e serão arrebatados. Será dos humildes, dos bem-aventurados, dos que pisam no orgulho e confessam seus pecados. Será dos guerreiros, também dos soldados, que proclamam o evangelho e serão arrebatados. Serão arrebatados se forem aprovados. Está aí um bom motivo pra ser mais um soldado. Limpo, remido, com sangue santo lavado. Embaixadores do evangelho, nosso critério é mais que sério. Vejo o mundo ao redor e cada vez me dá mais tédio. Acredite, pode crer. O sistema impõe suas regras, nos fazendo depender. Do que e de que? Vocês sabem, vocês sabem. Negocie seu caráter, me diz quanto você vale. Ninguém irá saber a não ser que você fale. Quanto você vale, irmão? Quanto você vale? Doença antiga que não foi erradicada, que pelo século se estende infectando em alta escala. Contamina a moral, derruba a dignidade. Ninguém irá saber a não ser que você fale. Quanto você vale, irmão? Quanto você vale? Será dos humildes, dos bem-aventurados, dos que pisam no orgulho e confessam seus pecados. Serão provados, no altar confrontados. Ou você é ou não é, Deus não aceita o pecado, irmão. Isso eu falo, então, porque te amo. Não me envergonho de dizer isso para os meus manos. Girls, muitos da vila, CTBA pro litoral. Saudação, irmãos de Curitiba, onde tudo começou. ADR Carbono X, mano. Será dos humildes, dos bem-aventurados, dos que pisam no orgulho e confessam seus pecados. Será dos guerreiros, também dos soldados, que proclamam o evangelho e serão arrebatados. Será dos humildes, dos bem-aventurados, dos que pisam no orgulho e confessam seus pecados. Será dos guerreiros, também dos soldados, que proclamam o evangelho e serão arrebatados. Enquanto existir sonhos abaixo deste céu, haverão esperanças, mesmo frágeis como um véu. E dessas aspirações, onde vira os pastos verdes, muito mais do que cédulas, quem viver, contemple. Será dos que resistirem a este mundo louco, inconformados com desgraças e planejam renovo. Brasil, um país carente, oprimido, falta. muito interesse em investimento aos que vivem do mínimo. Partidarismo dividido, olhe para o meu país. Tens coragem de afirmar que essa nação é feliz? Pois vejo crianças sujas, sem assistência, descaso com idosos sujeitos a filas imensas. Um povo doente, sofrendo com falhas na saúde. Vejo desemprego severo, amargo, rude. Jovens com potencial, inteligência, luta, ambição e consumismo, o jogando nas ruas. Virtude desviada, rasga as madrugas na esquina, ou vende um barato, ou esvai a vida na brisa. Inconformado, levanto com muito mais que uma música, um clamão, um alistamento. Deus é por nós truta, tipo convocação, conhecimento, avante. From Brasil, com resistentes and militantes, aos passos do maior revolucionário, que cedeu seu sangue sagrado e venceu lá no Calvário. Supere a muralha ótica, indo além da lógica, tática antitóxica, sem pirataria biológica. Fé, resistência, coragem pra vitória, será dos que tem sede de mudar essa história.